Records, o moleque dos hits. Portugal Records. Aí, esse é o do bom. Do bom não, tinha que ser do foda. Ela gosta de fumar o do bom. Depois da dose de 43 ficou pelada. E os quebrada mete marcha nas madrugada. Ela gosta de fumar o do bom, do bom. Depois da dose de 43 ficou pelada. E os quebrada mete marcha nas madrugada. Do bom, ela sabe o que é bom. Ele achava que era bom até me ver no baile. Tipo Salvador, veio rimando no trem. Hoje em dia eu sou o trem com três carros na garagem. Meu primeiro baile foi no Palafita. Mano, se eu contar você não acredita. Pra Rebeca Andrade eu fui pro Japão. E trouxe pro Brasil até medalha olímpica. Nós chegou mandando kamehameha. Falei pro Gumix que essa aqui é explosão. O DJ MC que acreditou em mim. Tá tirando o passaporte pra tomar dos alemão, né? Rue Lipa, baile de favela, baile de favela, baile de favela. Roubamos a cena, invadimos a tela. Maloca original que não ramela. Malandro brabo, chucro não dá guela. 856 na cintura. Preto infrator profissional na dita fuga. Fogo nessa massa que essa erva tá da pura. Dentro da minha nave essa maluca fica nua. Ela gosta de fumar do bom, do bom. Gosta de fuder com os envolvidos. Hoje das amigas pra dar um perdido comigo. Bandido de mil grau, a cara do perigo. Ela gosta de fumar do bom, do bom. Foge das amigas pra dar um perdido comigo. Bandido de mil grau, a cara do perigo. E aí, Gumi? Isso é DJ do bom. Yeah. Fogo nessa massa, que essa erva tá na pura. Dentro da minha nave, essa maluca fica nua. Ela gosta de fumar do bom. Depois da dose de 43 ficou pelada. E os quebrada mete marcha nas madrugada. Ela gosta de fumar do bom, do bom. Depois da dose de 43 ficou pelada. E os quebrada mete marcha nas madrugada. Tô fumaçando da boa, família tá em dia. Não pago simpatia, vale quem critica. Tô firme na correria. Acelerei lá da sul, parei na tiras. Rua da sorte, casa leste, fim neblina. Neblina, neblina, neblina. Tá dançando até o chão. Tá louca querendo mais intenções. Logo pros maloqueiros bandidão. Pá, pá, pá nesse bundão. Tá dançando até o chão. Chegando, fecha os camarote. Avisa as faixas rosa que o pai tá na casa. Vou de hornet no cano, com a bag cheia de lobo. Pode fazer fila que quiser o quebrada. Pode ver de Gucci que eu vou de Lacoste Sport. Rico bem novinho, chante o cheiro do Malbec. Desce uma cala que hoje os bigodes tá chefe. Ala toma, toma com mix do bom é cheque. Pode ver de Gucci que eu vou de Lacoste Sport. Rico bem novinho, sente o cheiro do Malbec. Desce uma cala que hoje os bigodes tá chefe. Ala toma, toma com mix do bom é cheque. Ela gosta de fumar do bom. Depois da dose de 43 ficou pelada. E os quebrada mete marcha nas madrugada. Ela gosta de fumar do bom, do bom. Depois da dose de 43 ficou pelada. E os quebrada mete marcha nas madrugada. Aí, esse é o do bom. Do bom não, tinha que ser do